nos beats. Vem com nós, nego. Conexão, sabe, Curitiba. Eu vem com nós, rapaz. Maltrapilhos. E é desse jeito mesmo. Pra que viver em guerra se a vida é uma só? Relaxe sua mente e tudo ficará melhor. Fogo na ganja, se não gosta, lê o livro. A melhor brisa tá na paz do seu espírito. Viver tranquilamente, tá ligado, normal. Aqui é o paraíso, bem-vindo ao litoral. Contando meus trocados de costume pra cachaça. Com os verdadeiros maltrapilhos caiçara. Fazendo nosso rap e sempre tumultuando. Correndo atrás do preju, sorrindo e cantando. Não ando me preocupando com quem gosta de falar. Meu tempo é precioso, vai tomar no cu falar. Tamo aí na atividade, mas não é o Charlie Brown. Aqui é os maloqueiros fazendo os moda passar mal. Representando a quebra, longe de mancada. Baixada Santista, é o rap caiçara. Sou maltrapilho mesmo e eu vou te contar como é viver em Santos pra você chapar. Vamos que vamos, mas liga todos manos, que nessa Babilônia nós vamos guerreando. Subo e desço a ladeira todo dia. Lá em cima a vista é linda, escuto um rap por tua brisa, cerveja gelada pros manos enquanto flui as rimas. Da balsa a divisa, vários loucos, várias fitas. Ai, então vem com nós, rapaz. Longe de Zé Povinho e de tanto leve traz. O vento que sopra na praia me traz a paz. Preciso ir embora, mas assim fico mais. Vai, faz seu corre que eu faço o meu. Não vivo do passado, mas sou bem mais o meu. Fim de tarde, sempre olho o horizonte. Escuto um reggae que me faz viajar pra longe.